Nós vamos começar em fevereiro a escola de discípulos, todo domingo, de 10 ao meio-dia. Provavelmente no domingo nós já teremos algumas instruções para as inscrições da escola, mas será um tempo muito precioso. Primeiro, os irmãos que vão ministrar. Segundo, os irmãos que vão se destacando. O Espírito do Senhor vai levantar entre os alunos, os discípulos, em cada sala, alguns que começarão a se manifestar com o dom do ensino, o dom da oração, de ministrar. E Deus vai gerar isso entre nós. O Senhor está nos dando uma palavra, preparando a terra. Vocês vão ouvir agora, quem vai pregar é o Paulo. O Paulo? O Paulo nunca pregou. Eu vim ouvir o pastor, mas é o Paulo que vai. Agora é o Paulo que vai pregar. Agora é o Murilo que vai pregar. Agora a Angélica vai pregar. Jacira vai pregar. Mas é mesmo, irmão? É. E nós vamos vendo, desde o início, dos pequenos começos, talvez alguém tremendo um pouquinho, talvez alguém assim, um pouco constrangido, mas nós veremos o fluir de Deus através de outros membros do corpo, de outras formas, e nós já estamos entendendo e aprendendo um princípio de Deus. Nunca cheguemos em algum lugar avaliando as aparências e julgando. Sempre podemos extrair algo bom de algum lugar. Muito mais fluirá algo bom de um membro do corpo de Cristo, que vai sendo levantado pelo Senhor, confirmado pelos frutos, confirmado pelas manifestações de Deus na sua vida. Agora, irmão, eu quero acrescentar mais um detalhe a essa ministração. Abra comigo lá em Mateus, capítulo 5, o verso 5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Diga comigo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora passa um pouquinho adiante, capítulo 11. Vamos começar do verso 28. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Diga comigo: aprendei de mim. Jesus está dizendo: preste atenção, você está cansado, sobrecarregado, sua vida está difícil, as coisas estão pesadas, mas faça o seguinte: vinde a mim, eu vou te aliviar. Segundo, tomai sobre você o meu jugo. O que é que Jesus está falando? Ele está usando uma linguagem e uma ilustração, um objeto que aquele povo conhecia. Aquele povo era estritamente rural. A sociedade, praticamente todos, com exceção das autoridades, era uma sociedade rural. Alguns pequenos profissionais não trabalhavam no campo, mas a maior parte na colheita. E a colheita exigia o plantio exige arar a terra, e o arar a terra exige um objeto chamado jugo. O jugo é uma peça chamada canga, que se coloca no pescoço de dois bois, ou de dois animais, geralmente o boi ou vaca. O motivo disso é único, para que o mais veloz não vá tão rápido, e o menos veloz caminhe um pouco mais veloz, e todos dois caminhem no mesmo passo. Então não haverá prejuízo do trabalho que está sendo feito. Um não fugirá do outro. Jesus está dizendo: coloque sobre você o meu jugo. Você anda assim, mas eu ando de outro jeito. Se você colocar o meu jugo, você vai começar a andar do meu jeito. Porque nesse caso, dos dois bois, o único que está certo é o boi Jesus. 100% das vezes. E o único boi que não é boi, muitas vezes, ele é realmente um jumento, somos nós, que queremos ir para outro lugar e fazer do nosso jeito. E Jesus vem e fala tão mansamente assim, põe o meu jugo, anda do meu jeito, para de andar do seu jeito, que você vai parar de apanhar na vida. E você vai poder produzir um trabalho digno, frutífero. Tomai sobre vós o meu jugo. E segundo, aprendei de mim. Agora veja só. Jesus começou dizendo sobre quem estava cansado e sobrecarregado. Irmão, sabe quando nós vamos ouvir essa palavra? Quando alguém tentou de tudo, já gritou de todos os jeitos, já esperneou de todo jeito. Eu estou cansado, não aguento mais. Pronto, é isso que Jesus está falando. Está cansado, filho? Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe por que você está cansado? Porque você está correndo igual um bezerro, loucamente, ou então um jumento empacado num lugar. E você está cansado. Mas se você colocar o meu jugo, começar a andar do jeito que eu ando, você vai ter descanso. Você vai começar a produzir frutíferamente. Sobrecarregado, não aguento, tudo eu, não estou aguentando isso, não estou dando conta para pagar as contas, não estou dando conta disso, não estou dando aquilo. Está sobrecarregado, Jesus disse, vinde a mim. Caminha comigo, põe o jugo e segundo, aprende de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Olha uma pessoa com depressão, cansada na alma. Olha uma pessoa com angústia. Olha uma pessoa frustrada, decepcionada ou complexada. A alma que é o centro das emoções do homem. Pode perguntar isso a qualquer psicólogo que começou a estudar ontem. Ele vai te dizer, a alma é o centro das emoções do homem. Isso é estudado em qualquer dimensão do conhecimento humano. É na nossa alma que nós carregamos os pesos, as emoções, os sentimentos. É essa alma cansada que Jesus está chamando. E está dizendo, sabe por que a alma está cansada? Porque tanta depressão, tanta ansiedade, tanta angústia? Porque não tem o jugo, nem aprendeu. Não aprendeu o quê? Primeiro, ser manso. Segundo, ser humilde. Por que eu estou falando sobre isso, irmão? Porque no crescimento da nossa vida como corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos entender algo.